O que vem aí não é nada de outro mundo, nem algo que você nunca tenha ouvido, mas com certeza é algo novo e diferente. Embarque nessa onda. Conexão Sertaneja. Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima terça-feira, tá começando a partir de agora mais uma edição do Conexão Sertaneja pra você, ligado aqui na melhor, tem um boa música sertaneja rolando, é claro, comigo, Luiz Fernando, 2 horas de muito som garantido aqui na sua rádio preferida, beleza? Vamos começando com tudo a programação desta terça-feira, você participa e pede a sua música, pedidos Conexão Sertaneja, @hotmail.com, pode também acessar a nossa página no Face, facebook.com/conexão no rádio, Eric Monteiro. Um beijo por minuto é o som que abre o programa de hoje. Um beijo por minuto, 60 numa hora. Mais de 1.400 em um dia eu tô contando. 40 mil beijos por mês. Dá uns 500 mil por ano. É isso que você me deve, então vai logo me pagando. Sem feriado, férias, greve, eu tô aqui te esperando. Eu não vou te cobrar os juros, e pra você me pagar tudo, divido em 50 anos.

canso, não me rendo, não me dou por vencido. Não me canso, não me rendo, eu não me dou por vencido. Conexão Sertaneja, música romântica, apaixonada com Adair Cardoso, não me dou por vencido. Teve também Beleza e Dan, Tô Namorando e Tô Querendo, Pedro Paulo e Matheus, Sinto Saudades, o som de João Neto e Frederico, A Melhor Amiga, também na primeirinha do bloco, Eric Monteiro, Um Beijo por Minuto, e daqui a pouco tem muito mais, é só ficar ligado aqui na programação do Conexão Sertaneja. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Opa, já tô de volta com você aqui no Conexão Sertaneja. Só música boa, só lançamento, as novidades no som que tá bombando nas paradas tocam pra você aqui no Conexão Sertaneja. Rony e Rangel com João Bosco e Vinícius, Elo. Não, não demore pra me procurar, você sabe onde me encontrar. Eu ainda tô te esperando. Não, te confesso, eu não te esqueci. Sem você finjo ser feliz, com teus beijos vivo sonhando. A gente briga, se separa, mas não tem acordo. Essa regra inevitável sempre vira um jogo. E o desejo nos consome, então fazer o quê? Yeah! Eu já busquei no infinito achar uma saída pra tentar te arrancar de vez da minha vida, mas sempre me rendo a você. Eu não consigo ficar longe do teu coração. Existe um elo muito além dessa nossa paixão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Essa história mal resolvida existiu porque hoje eu criei coragem e vim pra te dizer: pra sempre em minha vida eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. Quero só você. A gente briga, se separa, mas não tem acordo. Essa regra inevitável sempre vira um jogo. E o desejo nos consome, então fazer o quê? Yeah! Eu já busquei no infinito achar uma saída pra tentar te arrancar de vez da minha vida, mas sempre me rendo a você. Eu não consigo ficar longe do teu coração. Existe um elo muito além dessa nossa paixão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nessa história mal resolvida existe um porquê. Hoje eu criei coragem, vim pra te dizer: pra sempre em minha vida eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. Quero só você. Conexão Sertaneja. Pelo tanto que você bebeu, não imagino o que aconteceu. Vai no espelho e olha a sua cara, tá de olho roxo, a cabeça raspada. Vai na garagem e olha o seu carro, tá todo sujo, todo amassado. E essa aliança no seu dedo, tá doido, meu amigo? Você casou, não tem mais jeito. Que eu fiz ontem à noite? Bebi demais. Meu Deus, eu casei, como é que faz? Que eu fiz ontem à noite? Não é de ver. Meu Deus, eu casei sem perceber. Que eu fiz ontem à noite? Bebi demais. Meu Deus, eu casei, como é que faz? Que eu fiz ontem à noite? Não é de ver. Meu Deus, eu casei sem perceber. cantar com a gente. Os bêbados do Brasil. Bruninho Davi. Energia, moçada. E aí, galera? Canta aí pra gente. Simbora aí. Pelo tanto que você bebeu, nem imagino o que aconteceu. Lá no espelho, olha a sua cara, de olho roxo, a cara toda amassada. Olha na garagem, olha o Camaro, ele tá sujo, tá todo amassado. E essa aliança no seu pelo, tá doido, meu amigo? Você casou, você tá doido? O que que eu fiz até a noite? Ele demais, meu Deus, eu casei, como é que faz? O que que eu fiz até a noite? Não é de ver. Meu Deus, eu casei sem perceber o que que eu fiz outra noite. Bebi demais. Meu Deus, eu casei, como é que faz? O que que eu fiz outra noite? Não é de ver. Meu Deus, eu casei sem perceber o que eu fiz outra noite. Bebi demais. Meu Deus, casei, como é que faz? O que que eu fiz outra noite? Não é de ver. Meu Deus, eu casei sem perceber o que que eu fiz outra noite. Bebi demais. Meu Deus, eu casei, como é que faz? O que que eu fiz outra noite? Não é de ver. Meu Deus, eu casei sem perceber. É, casou, né, safado? Se beber, não case. E se for beber, chama nós. Eu quero casar com as goianas, mulher. Conexão Sertaneja, Zé Ricardo e Thiago, o que eu fiz ontem. Teve também Rony e Rangel Elo aqui na programação. E a música não para, vou trazendo agora Helber e Alan pela porta da frente. Conexão Sertaneja, o sertanejo é o destaque. Uma dor no meu peito, lembrança de tudo que aconteceu. Nem mais uma noite sozinho na cama. O quarto é tão grande, a solidão me bateu. Tempo passar o meu tempo assistindo a novela na televisão. Tentei ler um livro que fala de guerra, mas nada que eu faço me chama atenção. Vem que eu te espero. Pela porta da frente, não deixe que o medo acorrente esse amor que é mais forte que as brigas da gente. Ei, não tenha vergonha do amor e arranque do peito a tristeza da noite do dia em que você me deixou. Nem mais uma noite sozinho na cama. O quarto é tão grande, a solidão me bateu. Tento passar o meu tempo assistindo a novela na televisão. Tentei ler um livro que fala de guerra, mas nada que eu faço me chama atenção. Ei, que eu te espero. Que o medo acorrente esse amor que é mais forte que as brigas da gente. Vem, e arranque do peito a tristeza da noite do dia em que você me deixou. Você me deixou. Esse é o Conexão Sertaneja. Perguntei se tá sozinha, tô só com o Guaraná. Vi que a coisa tá difícil, pensei vou ter que apelar. revelar. Vou chamar meus três amigos pra poder te conquistar. Tequila, uísque e vodka. Tequila, com esse trio seguir eu vou te pegar. Tequila, uísque e vodka. Tequila, com esse trio seguir eu vou te pegar. Perguntei se tá sozinha. Tô só com Guaraná. Vi que a coisa tá difícil. Pensei, vou ter que apelar. Vou chamar meus três amigos pra poder te conquistar. Tequila, uísque e vodka. Tequila, esse trio seguir eu vou te pegar. Tequila, uísque e vodka. Vem na casa, me linda. Agora quero ver a galera cantando pra gente. Tequila, uísque e vodka. Da galera, Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja. Sabe, só agora pude abrir os olhos pra esse amor. Não me importa andar nos trilhos, se não sei pra onde vou. Eu só fiz me sufocar, sem coragem pra buscar uma forma de me abrir pra te provar que sou o abrigo desse amor. Seja onde você for, eu quero estar. Se o coração viajar, vai chegar nessa paixão viajar. Vai chegar. Se o coração viajar, vai chegar. Abrir os olhos pra esse amor. Sabe, não me importa andar nos trilhos, se não sei pra onde vou. quis me sufocar, sem coragem pra buscar uma forma de me abrir pra te provar que sou o abrigo desse amor. Seja onde você for, eu quero estar. Se o coração viajar, vai chegar. Nessa paixão viajar, vai chegar. Se o coração viajar, vai chegar. Essa paixão viajar, vai chegar. Aonde a gente faz tudo por amor. Baby, baby, já chegou. Seu coração viajar, vai chegar. Conexão Sertaneja, Paula Fernandes. Se o coração viajar, teve também Bravana, Três Amigos, Helber e Alan, Porta da Frente, ainda o som de Zé Ricardo e Thiago com Bruninho e Davi, O Que Eu Fiz Ontem, Rony e Rangel com João Bosco e Vinícius, Elo, foi a primeirinha desse bloco aqui na programação do Conexão Sertaneja. Daqui a pouco tem muito mais, é só ficar ligado. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. De volta com você na programação do Conexão Sertaneja. Peça a sua música, acesse a nossa página facebook.com/conexaonorádio e participe com a gente. Bruna Equila com Eduardo Costa, Vem Me Completar. Estou sangrando desde que você partiu. Tudo que um dia eu sonhei, você levou. Achei que a nossa história nunca mais ia ter fim. Me diz quem me arrancou de dentro de você. Estou sangrando desde que você partiu. Tudo que um dia eu sonhei, você levou. Achei que a nossa história nunca mais ia ter fim. Me diz que me arrancou de dentro de você. Eu não posso aceitar. Não consigo entender. Nosso amor era tão forte. Não me penso mais que uma paixão. Fala pra mim que me arrancou do seu coração. Eu não posso aceitar. Não consigo entender. Nosso amor era tão forte. Não intenso mais que uma paixão. Fala pra mim que me arrancou do seu coração. Só por hoje vem ficar comigo. Sermos mais que bons amigos. Seja noite ou lua, seja um arco-íris, que eu serei as cores. Meu jardim são suas flores. Hoje eu quero te amar. Só por hoje vem ficar comigo. Sermos mais que bons amigos. Seja noite ou lua, seja um arco-íris, que eu serei as cores. Meu jardim são suas flores. Hoje eu quero te amar. Vem me completar. Estou sangrando desde que você partiu. Tudo que um dia eu sonhei, você levou. Achei que a nossa história nunca mais ia ter fim. Me desvinhando de dentro de você. Eu não posso aceitar. Não consigo entender. Nosso amor é tão forte. Eu intenso mais que uma paixão. Fala pra mim que me arrancou no seu coração. Só por hoje vem ficar comigo. Sermos mais que bons amigos. Seja noite ou lua, seja o arco-íris, que eu serei as cores. Meu jardim são suas flores. Hoje eu quero te amar. Só por hoje vem ficar

Hoje ela frequenta o bar da faculdade, balada sertaneja e os pubs da cidade. E ele lê romance, vê filme de terror, a Bela e o Fera, isso que é amor. Hoje ela frequenta o bar da faculdade, balada sertaneja e os pubs da cidade. E ele lê romance, vê filme de terror, a Bela e o Fera, isso que é amor. Quem diria que a Bela e a Fera formariam no final um belo casal. Frequenta o bar da faculdade, balada sertaneja e os pubs da cidade. E ele lê romance, vê filme de terror, a Bela e o Fera, isso que é amor. Hoje ela frequenta o bar da faculdade, balada sertaneja e os pubs da cidade. E ele lê romance, vê filme de terror, a Bela e o Fera, isso que é amor. Hoje ela frequenta. E ele lê romance, vê filme de terror, a Bela e o Fera, isso que é amor. A Bela e o Fera, isso que é amor. Conexão Sertaneja, o som de Munhoz e Mariano para encerrar a edição de hoje, terça-feira do Conexão Sertaneja. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Foi bom demais ter você comigo por aqui na melhor e mais ouvida. Na sequência vem aí mais um campeão de audiência e a gente se fala por aqui na melhor estação, beleza? Continue ligado na sua rádio preferida. Amanhã tem muito mais Conexão Sertaneja para você. Tchau, gente. Até a próxima. Eu já sofri assim, mas jamais desisti. Cheguei a olhar pra trás, erros talvez banais. Tive tanto medo de me machucar, guardei o melhor que eu podia dar. O silêncio dói e de fato sim, somente o tempo seca as lágrimas da vida. Ainda vejo no fundo do seu olhar sonhos que me perseguem, teu beijo, o cheiro, sua pele. Só hoje sei o que é lutar pela verdade de um grande amor. Se a chama queima é sinal de que a história não acabou. Tanto medo de me machucar, guardei o melhor que eu podia dar. O silêncio dói e de fato ensina, somente o tempo seca as lágrimas da vida. Ainda vejo no fundo do seu olhar sonhos que perseguem, teu beijo, o cheiro, sua pele. Só hoje sei o que é lutar pela verdade de um grande amor. Se a chama queima é sinal de que a história não acabou. Só hoje sei o que é lutar pela verdade de um grande amor.